quero pão! Eu quero pão! O quê? O quê? Ha, ha, ha! Eu quero pão! Eu quero pão! O quê? O quê? Pensei no umbigo! Pensei no umbigo! Papai não quer deixar, mas eu vou colocar. Todo mundo tem, então o que é que tem? Eu colocar também. Era cordão, cordão umbilical. Agora é tão legal, preciso girar no meu umbigo. Eu quero pôr, eu quero pôr. Pense no umbigo, pense no umbigo. Eu quero pôr, pense no umbigo, pense no umbigo. Papai não quis deixar, eu fingi que nem escutei. Eu mesmo que furei e morri de tanta dor. Mas o meu pense no umbigo no baile funk arrasou. Ha, ha, ha. Eu quero pôr, eu quero pôr. O quê? O quê? Eu pensei no umbigo, agora eu já pus. Eu adorei! Ponha! Ponha! Ponha você também! Ponha! Ponha! Ponha! Ponha! Ponha! Ponha! Ponha! Ponha! Ponha! Ponha! Eu quero pô! Eu quero pô! O quê? O quê? Eu pensei no umbigo! Ah, ah, pensei no umbigo! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, pensei no umbigo. Pensei no umbigo. Pensei no umbigo.